a loucura. Villefort chegou em casa e andou por todos os cômodos. Não encontrou ninguém. Afinal, bateu na porta do quarto de sua mulher e não obteve resposta. O trinco cedeu e ele entrou. Sua mulher estava caída ao lado da cama, morta. «Onde está Edouard?» gritou Villefort em pânico. Ninguém respondeu. No cômodo ao lado, encontrou o filho morto na cama. Um bilhete sobre a mesa chamou sua atenção. «Fui uma boa mãe, só quis fazer meu filho feliz e ter um futuro seguro. Foi por ele que matei. Uma boa mãe não parte sem seu filho». Villefort soltou um berro animalesco. Correu para o quarto do pai. Ele não estava só. Ao seu lado estava o abade Bussone. — O que faz aqui, senhor abade? — indagou Villefort. — Venho dizer, afinal, que você pagou pelos seus crimes. O processo está completo. O homem olhou para o religioso como se algo não estivesse certo. — Essa voz, conheço essa voz. O senhor não é o abade Bussone, e sim Montecristo. — Não sou abade, tampouco Montecristo. Olhe melhor para o meu rosto. Não nos vemos há 23 anos. No dia de meu casamento, você também se casava com a senhorita de Saint-Méran. Olhe bem, não me reconhece? A voz fria de Edmond Danté penetrava no cérebro tumultuado do outro, que não conseguia identificar o seu dono. Você me atirou no castelo de Ife, provocou a morte de meu pai, impediu minha felicidade com a mulher que eu amava e roubou minha juventude. Mas afinal fui recompensado. Consegui sair da prisão e me tornar um homem rico. Assim pude cobrar todos os que me deviam. Eu sou Edmond Danté! Exclamou como se fosse a própria voz da vingança. Então conseguiu a sua vingança, não? Venha, Edmond Danté, me acompanhe. E dizendo isso, pegou no braço de Danté e levou-o até onde estava o pequeno Edouard. Aqui está meu filho morto. Salve-o, salve ao menos esse inocente, gritou. Nada mais poderia ser feito pelo menino. Estava morto. Danté abanou a cabeça tristemente. Não esperava uma tragédia tão grande. Villefort soltou uma gargalhada. Com passos rápidos, quase correndo, alcançou o jardim. Ajoelhado sobre o canteiro de flores mal cuidadas, ele começou a cavar a terra com as mãos, rindo de seu modo histérico. Vou achar meu filho. Ele deve estar aqui, o pequeno malandro, disse com uma voz de criança em falsete. Não adianta se esconder. Eu vou encontrar você. Meu Deus, ele enlouqueceu, exclamou o conde. Minha vingança foi mais terrível do que pude imaginar.